Provérbio X, DJ Alpiste, meu aliado. Tamo junto e misturado, pode crer. Um dia minha vida mudou de verdade. Um dia eu encontrei a verdadeira felicidade. Eu que pensava que não tinha solução, carregava um vazio no coração, sozinho vagando por aí nesse mundão. Tinha tudo pra dar errado, será que não? Veja bem minha história, até que era comum. Na periferia, como muitos, eu era mais um, sem perspectiva de um bom relacionamento, sem oportunidade, mas em busca do talento. Sem credibilidade, autoestima zero. Viver desse jeito pode parar, porque eu não quero. Um vacilo aqui, outro ali, tanto faz. Os dias se passando, todos eles são iguais. Mas não era assim que devia terminar. Seria um fim sem história pra contar. Então brilhou a luz que me fez enxergar. Você me viu ali e me chamou pra caminhar. E aquele mano que não tinha mais saída, descobriu o verdadeiro sentido da vida. A paz, os braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. A paz nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. Milagre não se explica, só quem viveu já sabe. Equilíbrio, verdade, dia de sol, claridade. Contemplo, reflito no auge dos pensamentos. Desenho o rei dos reis na eternidade desse momento. Muito barulho por nada, muito barulho. Os seus olhos tão puros, o meu único escudo. Os sinais da doença, expressões congeladas. Tanta briga por espaço, tempestade em copo d'água. Tenho tudo que quero, quero tudo que tenho. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Vai além de tudo, vai além do mundo. Mais alto que as alturas, mais fundo que o profundo. Teu amor por mim, o meu amor por ti. E vai ficar assim, e vai ser sempre assim. A paz, nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. A paz, nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. É, hoje eu me lembro da vontade até de rir, das paradas erradas que eu fiz por aí. Mas nem vale a pena comentar do velho homem. Quando se descobre a verdade, ele some. Você só quer viver uma vida diferente. Tudo novo dentro de uma mente consciente. Mano, olha pra você e não entende nada. No começo acham que você entrou numa roubada. Acham diferente, dão até risada. Você, todo crente, é motivo de piada. Não demora muito para perceber que a diferença está dentro de você. E o que você carrega chama muita atenção. A paz, a alegria, o amor, a unção. Coisas simples, porém especiais, que vem direto do trono do Pai. Agora o maluco aqui se regenerou. Não anda mais sozinho, mas cercado de amor. Tem a proteção dos anjos do Senhor. Encontrou o verdadeiro Salvador. A verdadeira paz. É tipo isso mesmo, né não, DJ Alpiste? É isso aí, Isaías, pode crer. Pode crer, meu irmão. É uma paz que o mundo não pode dar, o mundo não pode oferecer, porque ele não tem essa paz. Não tem não, nego, não tem. Pode crer. É só nós, velho, é só nós. Só nós, mano, isso aí. Pode crer, paz e graça, Shalom Adonai. A paz nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. A paz nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. A paz nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu vou. A paz nos braços do Senhor. Jamais voltar atrás eu.